Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui, pela qual nós agradecemos muito a oportunidade de podermos falar do Evangelho, de trazer as explicações tão importantes que a doutrina espírita tem a nos dar sobre vários temas da nossa vida. E o nosso tema da noite, como vocês estão vendo, a vingança, o ódio e o duelo, é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós que já lemos e relemos o Evangelho tantas vezes, agora com todas as luzes assim, o povo não vai dormir, não? Não? Então tá bom. Então, nós que já lemos e relemos tantas vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, que fazemos dele um livro que nós consultamos periodicamente, muitas vezes a gente pensa que são temas que não têm relação com a nossa vida, ou às vezes até por uma questão de modéstia, por uma questão de mais precaução, a gente diz, não, deve ter algo sim a ver comigo, mas a gente às vezes pensa lá no íntimo mesmo que nós já estamos libertos desses sentimentos tão difíceis do espírito, que é o desejo da vingança, que é o ódio e o duelo. Parece que nós do século XXI não duelamos, mas nós duelamos quase todos os dias. Em muitos momentos nós estamos aí numa disputa com o nosso irmão. Então são temas importantes, são temas que nós temos que sempre voltar a eles, porque eles são a base da nossa evolução espiritual. Os temas que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo são muito importantes, porque o dia que a gente conseguir cumprir, pelo menos em parte, todas aquelas recomendações que foram tão bem explicadas pelos Espíritos, recomendações que vieram com Jesus, nós com certeza já estaremos libertos aí dessas imperfeições que nos prendem a esse planeta. Então vamos, nessa noite, procurar refletir sobre esse tema, e nós vamos lembrar que numa época muito difícil para a humanidade, Jesus veio e nos trouxe esse ensinamento. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Jesus, quando disse isso, ele falou para homens muito endurecidos de coração. Não só homens, mulheres também, porque naquela época também elas tinham lá suas dificuldades de sentimento também. Pessoas que tinham ali raiva daquele que fez algo contra eles. E esse sentimento tão antigo, que nos acompanha há tantos milênios, ele é uma herança do nosso passado bem remoto. Quando nós mal saíamos da animalidade, nós tínhamos que ter o ímpeto da agressão, da força, da defesa a qualquer custo dos nossos interesses, para a gente sobreviver num mundo inóspito. Era um instinto que nos guiava nessa época tão remota. E fomos evoluindo, evoluindo, e quando chegou uma etapa da nossa condição espiritual que foi considerada que nós já seríamos aptos a começar a mudar essa condição de agir com agressão, de revidar, de usar a justiça do olho por olho, dente por dente, é que Jesus vem e traz um ensinamento, traz essa lição que até hoje nós estamos lutando por aprendê-la. Falei que naquela época eram homens muito difíceis, mulheres muito difíceis, mas o que nós vemos hoje na atualidade, em tantas sociedades diferentes, não só as mais pobres, as com maiores problemas sociais, mas até naquelas que estão numa condição cultural, econômica, muito mais avançada, também o homem ainda se odeia. Também as pessoas estão em busca de vingança. Então, mais do que nunca, nós estamos precisando muito de meditar nesse ensinamento de Jesus. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É algo que é difícil a gente até pensar, como que eu vou amar aquele que me odeia? né? Como que eu vou amar aquela pessoa que me prejudicou tanto? E aí então nós ficamos aqui pensando, ficamos tentando encontrar para a nossa condição o que significou Jesus dizer então: amai os vossos inimigos. Ele mesmo explicou. Ele mesmo disse qual seria o caminho para que a gente conseguisse amar esses inimigos. Ele disse isso: olha, fazei o bem. Ainda que você tenha muita dificuldade em relação ao seu inimigo, faça o bem por ele. E isso vai ser algo que vai ser uma luta, porque a gente já tem dificuldade de fazer o bem até para aqueles que a gente ama. Imagina então fazer o bem para aqueles que nós não amamos e temos ódio. E ele nos dá ainda mais um caminho de fazer esse bem. Se a gente não conseguir fazer um bem concreto, material, oremos. Vamos orar pelo nosso inimigo. E é algo que normalmente a gente faz muito, mas no sentido inverso. Com o nosso pensamento, a gente ora a Deus pedindo coisas boas, mas com o nosso pensamento, a gente também pede as forças que existem no universo, que estão em desequilíbrio, criadas por espíritos perturbadores, às vezes a gente também pede o mal das pessoas. Quando nós mentalmente ficamos desejando que aquele que nos fez o mal também receba o mal. E nós sabemos que pensamento, ele se liga sempre a alguma coisa. Quando eu penso elevadamente, o meu pensamento vai buscar que espíritos? Espíritos que pensam elevadamente. Quando o meu pensamento, ele vai para esse sentimento do desejo da vingança, da raiva, do ódio, desejar o mal àquele que me fez o mal, eu vou me ligar também mentalmente a seres perturbadores. Nós não vamos nem dizer que estamos fazendo uma oração, uma prece, mas o nosso pensamento, ele tem um poder de invocar ou evocar aquilo que existe de bom e de ruim no universo. Lembrando que o que é ruim, o que é mal, na verdade não é aquilo que nós pensamos durante tantos séculos, que fossem entidades malévolas, rivais de Deus. São os espíritos ignorantes das leis divinas, são os seres rebelados, como nós temos aqui. São espíritos humanos que se distanciaram da lei de Deus e que tentam agir pelo seu pensamento, pelas suas convicções. Então, quando o nosso pensamento deseja o mal para os nossos inimigos, o nosso pensamento está buscando aqueles que têm sintonia com isso, com essa natureza de pensamento. Por isso que Jesus deu essa recomendação: orai, faça o bem por aqueles que vos odeiam, pelos que vos perseguem. Porque só assim a gente seria filho do Pai que está nos céus. Quer dizer, só assim nós seremos filhos dignos. Porque não temos como deixar de ser filhos de Deus. Não temos como deixar de ser criação divina. Mas nós deixamos de ser filhos amadurecidos, filhos que já compreendem melhor a lei de Deus. É nesse sentido que Jesus disse que tínhamos que amar o inimigo para ser filhos de Deus. Então, quando ele nos diz, oremos, que realmente façamos aquela força dentro de nós, de na nossa oração, endereçada a Deus, pedir a Ele: Senhor, me ajude a compreender o meu inimigo, me ajude a perdoá-lo, me ajude a entendê-lo como um irmão doente, necessitado, me ajuda, Senhor, a perceber que ele erra como eu também erro. E quando eu erro, baseado em equívocos, em ideias que eu não tenho muita clareza ainda, quando eu erro pensando que estou acertando, estou no meu direito de criatura imperfeita de errar pensando que acerto. Assim também o meu inimigo faz. Quando a gente faz esse exercício mental na oração, nós também estamos treinando a capacidade de perdoar. Porque para perdoar eu tenho que entender as razões do outro. Eu tenho que compreender por que ele agiu daquela forma. E eu tenho que, sobretudo, aceitar que o outro é imperfeito. Para perdoar alguém, eu preciso aceitar a condição humana dele, a condição de espírito em evolução. É que nós somos muito rigorosos, nós às vezes achamos que nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, e muitas vezes nós estamos errando tanto, fazendo tantas coisas difíceis, e aí nós julgamos severamente os outros que não agem como nós. E alguém agora pode estar até incomodado e pensando assim, mas ele está falando que ele não conhece, que eu estou lidando hoje com uma pessoa difícil na minha vida. Eu vou, trabalho numa empresa, dedico o meu melhor lá, faço tudo de bom, mas tem um fulano lá que me persegue, calunia, eu já vi tudo ele fazendo errado. E aí ele está dizendo que eu tenho que compreender as razões daquele ser, também esse precisa do nosso perdão. Também a pessoa que, de modo bem claro, a gente pode reconhecer que ela tem intenções maldosas, também ele precisa do nosso perdão. Porque nós podemos já ter sido como ele. Em outras vidas, nós podemos já ter agido como ele. E muito provavelmente fomos como essa pessoa. Hoje, a presença dela na nossa vida é o resultado da lei de ação e reação. É o resultado daquilo que nós desencadeamos nessa força magnífica que rege o universo, que endereça a cada ser aquilo que ele criou. Então, se hoje eu lido com uma pessoa difícil, é porque eu já fui difícil no passado. Posso ser melhor hoje. Posso ter evoluído, posso ter aprendido algumas coisas e aprendi a não agredir, aprendi a não ferir, aprendi a não perseguir nem caluniar. Mas eu encontro caluniadores. Eu encontro agressores. É resultado da lei de ação e reação. Ou pode ser uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Porque nem todas as pessoas difíceis que nós encontramos no caminho são resultados disso. Às vezes são oportunidades que nós temos de evoluir mais rápido, de aprender mais, de entender melhor o ser humano. Se a gente vê dessa forma, nós já conseguimos ter força para não querer degladiar com essa pessoa, para não querer entrar na briga com ela. Porque o grande problema nosso ainda é que nós conseguimos ser bons quando nós estamos bem acomodados na vida, quando tudo é confortável, quando tudo nos sorri, quando as coisas são fáceis. Mas quando vem a adversidade, aí começa a despontar aquilo que nós trazemos em nós, que são as nossas imperfeições, que são os sentimentos difíceis que nós temos. Então, o companheiro difícil que aparecer na nossa jornada, jamais vamos encará-lo, então, como um obstáculo da vida à nossa evolução. Na verdade, ele é a oportunidade da nossa elevação espiritual. Se a gente deixar de vê-lo como um impedimento à nossa felicidade, mas como uma oportunidade de conquistá-la, nós vamos conseguir vencer essa dificuldade. Nós vamos conseguir transpor isso. E como que a gente consegue isso? É com a oração. É pedindo realmente a Deus. Jesus, ele disse que tudo que nós pedíssemos a Deus, ele nos daria. E aí a gente pede todo dia solução para os problemas financeiros, a gente pede solução para os problemas de saúde, para os conflitos familiares. Às vezes a gente lembra de pedir pela paz do mundo, da nossa sociedade. Mas a gente também deve pedir que Deus nos mostre como nos relacionar uns com os outros. Como ver as pessoas difíceis. Vê-los como necessitados. Vê-los como alguém que precisa da nossa compreensão, do nosso perdão. E tenham certeza que Deus nos dará essa capacidade. Mas nós temos que querer. Porque quando a gente quer realmente alguma coisa, a gente se predispõe a conquistá-la. Quando a gente pede com confiança aquilo que é importante para o espírito, a gente consegue. Porque a gente é o primeiro a acreditar que aquilo é possível. Por isso que a oração tem que ser feita com fé, com confiança. Porque aquilo que é necessário para nós como espírito em evolução, as oportunidades que a gente realmente precisa, elas todas virão quando a gente tiver bastante convicção disso. Quando a gente acreditar realmente. Então, quando nós estivermos enfrentando problema com alguém, ao invés de a gente ficar falando dessa pessoa para as outras, ao invés de a gente ficar reclamando dessa pessoa, vamos tratar do caso dela com Deus, na oração. Pedindo que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê entendimento. E tenho certeza que nós receberemos respostas a isso. E nós conseguiremos até torná-lo nosso amigo. Porque a finalidade do nosso encontro com as pessoas na vida é de nos aproximarmos uns dos outros. é de estreitar as nossas ligações com os outros seres. Nós todos vivemos onde vivemos porque temos algo a realizar com aquelas pessoas. Com alguns é mais, com outros é menos, mas todos nós temos algo a fazer. Ninguém vai parar em nenhum lugar à toa nessa vida. Então, o lugar que você está trabalhando hoje, ainda que seja um serviço temporário, é o lugar melhor que Deus te situou na vida neste momento. A família que hoje você tem é a melhor família. Os vizinhos são os melhores vizinhos. Porque essas pessoas, elas têm algo a dizer para você sobre você mesmo. Porque, na verdade, os seres que nós vamos encontrando ao longo da evolução são como os espelhos. Eles refletem o que nós somos. Porque eles passam a corresponder àquilo que nós oferecemos a eles. Então nós vamos perceber aí que as pessoas difíceis do nosso caminho são grandes oportunidades de elevação espiritual. Por isso que Jesus mandou a gente amar os inimigos. Por isso que Ele mandou a gente orar por eles. Porque essa é a fórmula de vencer os obstáculos. Com qualquer indivíduo, com qualquer pessoa, essa é a fórmula de a gente realmente conseguir vencer essa dificuldade. Porque numa oração que a gente faz a Deus, a gente não tem coragem de pedir: Deus, extermine esse ser. Né? No passado a gente já cultuou divindades assim, né? Quando a gente tinha aquelas religiões bem antigas, bem primitivas, lá da era bem que o homem mal saiu das cavernas, a gente desejava força sobrenatural para que ela nos desse força para destruir os inimigos. Mas nós estamos evoluindo, estamos aprendendo que Deus é pai de todo mundo, que Deus é o criador de todo mundo. Assim como a gente não tem coragem de chegar para os nossos pais e falar para eles fazerem qualquer coisa contra um dos nossos irmãos aqui da nossa família terrena, também não temos coragem de chegar para Deus e falar: Deus, castiga, puna aquele nosso semelhante. Se a gente deseja isso em relação ao próximo, é porque nós ainda estamos conservando mentalmente a nossa condição lá primitiva. E acreditem, hoje ainda tem muita gente que já usa smartphone, usa computador, tecnologia, mas o sentimento dela ainda está lá na época da barbárie. São as pessoas que querem, por exemplo, uma justiça baseada na violência, na punição, na destruição daquele que erra. E hoje nós temos aí na sociedade muitas pessoas expressando isso. Nas redes sociais, nas reportagens, as pessoas dizendo que elas querem hoje uma justiça, por exemplo, seja mais rigorosa de que forma? Que traga dor para aquele que errou ou que traga oportunidade de reparação? Então, quando nós estamos muito próximos de querer, de desejar que o outro sofra para pagar pelos erros dele, que ele sinta na pele, nós estamos vivendo mentalmente lá numa época bem primitiva, quando nós desejávamos que a divindade nos ajudasse a combater os inimigos e não a torná-los amigos. Aí vem Jesus e revoluciona tudo. E até hoje nós não fomos capazes de assimilar essas lições. Estamos falando não só nós aqui, nós como humanidade, porque talvez entre nós aqui já existam espíritos que superaram isso, de desejar a dor e o sofrimento para quem erra. Mas é na nossa condição de seres humanos, habitantes do planeta Terra, então. Então, Jesus vem e revoluciona de forma extraordinária a nosso rumo. Dá uma recomendação que é o maior atestado da sua superioridade espiritual. Muitos procuram destacar os feitos notáveis de Jesus, os fenômenos impressionantes que ele produziu, mas numa sociedade extremamente rivalista, uma sociedade em que as pessoas queriam um subjugar o outro, um dominar o outro pela força, pelo poder, vem alguém e traz uma noção de vida completamente diferente. Ele tinha que ser diferente. Ele não podia ser igual àqueles outros. Então isso é que revela a grandeza de Jesus. É trazer uma concepção de vida, uma forma de enxergar o próximo completamente diferente da sua época. Por isso que ele é um ser tão especial. Porque é o que vai falar publicamente sobre o amor. Outras pessoas em outras épocas podem ter pensado, podem ter entendido que a fraternidade era importante, Mas quem teve coragem de dizer em voz alta e em bom som, para que todos ouvissem, e que trazia uma nova interpretação da lei divina, baseada no amor, esse era o grande esperado mesmo. Esse era o grande Messias que aquele povo precisava, é o grande Messias que a humanidade hoje precisa. Alguém que volte a falar que o amor é a força mais poderosa que tem. Que é o amor que vai nos ligar a Deus e não esses sentimentos destrutivos que nós temos, que nós às vezes queremos a todo custo como forma de mudança da sociedade. Eu acredito que vocês podem perceber então agora que nós começamos a falar daquele desejo de vingança que nós temos em relação àqueles que nós chamamos malfeitores, aqueles que nós falamos que são os fora da lei, os criminosos. Hoje há um clamor entre muitas pessoas, em muitos meios, de querer uma justiça severa, punitiva, que castigue e elimine. E o que é isso? É a falta da capacidade de perdoar. É a falta de aceitar o outro como o irmão que errou e precisa de uma reparação. Então, quando Jesus falou, orai pelos que vos perseguem e caluniam, não é só para os nossos adversários mais próximos. São também para aquelas pessoas que estão no meio da sociedade, trazendo distúrbio, confusão. Às vezes, eles nem são considerados marginais, porque eles andam engravatados, têm cargos públicos, mas nós sabemos o mal que eles fazem para a sociedade. E o que nós queremos para eles? Punições que os façam sofrer. Eles merecem sim imposições da lei que façam eles parar os seus erros, mas não pode ser uma lei que puna, que faça eles apenas sofrerem. Tem que ser uma lei que eduque, que restaure, que reequilibre, que iniba outros de agirem mal, mas não pode nunca ser fruto de vingança. Porque nós podemos nos vingar dos nossos adversários próximos, pessoais, mas muitas vezes o que nós chamamos de justiça é, na verdade, um desejo de vingança que nós temos contra aqueles que trazem o mal para a coletividade, para a sociedade. Lembremos das palavras, então, de Jesus, quando nós pensarmos numa justiça que apenas puna aquele que erra. Verifiquemos o que está sendo feito para que ele tenha a oportunidade de aprender a não errar. Que ele tenha a oportunidade de repensar os seus atos, de rever as suas atitudes. E Jesus, então, quando fala isso e traz esse ensinamento, e nós vamos tentar relembrar algumas das instruções que os Espíritos deram nesse capítulo, eles nos trazem ali muitas informações importantes para a gente meditar, então, sobre o amor aos inimigos e como evitar esse sentimento da vingança. Nós temos, então, lá nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a primeira ideia aqui, ó, que a vingança é remanescente dos costumes bárbaros. Era comum o homem, nas épocas mais antigas, aí, ele o quê? Ele se vingar quando algo era feito contra ele. Às vezes uma família se vingava da outra, um povo se vingava do outro. É a aplicação daquilo que vinha desde a época dos sumérios, lá do código de Hammurabi, que era o olho por olho, dente por dente. É aquela ideia de que se alguém fizesse algo para você, você podia fazer na mesma medida para ele. Então, se alguém matou um jovem da sua família, você podia ir lá e matar o jovem na família dele. Só que isso era algo muito brutal. Porque como as pessoas podem se reconciliar, sendo que um está sempre causando mal para o outro? Então, essa lei tão bárbara, tão primitiva, ela vive nos corações de muitas pessoas e ela é um remanescente dessas experiências do passado. E os Espíritos também nos disseram assim, olha, é indício do atraso dos homens e dos Espíritos que as inspiram, porque isso também existe. Nem sempre o nosso desejo de uma punição severa contra aquele que errou é apenas nosso. como já disse anteriormente, está refletindo também aqueles que clamam por essa justiça baseada na violência e na dor. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos em sintonia com falanges inúmeras aí de muitos espíritos que ainda desejam fazer certas pessoas aqui na Terra sofrerem. E quando nós queremos essa justiça punitiva, nós podemos estar refletindo o que eles nos inspiram. Temos também desse capítulo a seguinte ideia: que a vingança, quando não praticada com violência física, o é através da difamação, calúnias e odiosas armadilhas. Existem pessoas que às vezes elas não conseguem ir lá e agredir fisicamente outra pessoa, mas ela começa a falar mal da vida da outra pessoa. Ela é capaz de começar a fazer comentários maldosos sobre outra pessoa. Talvez a gente mesmo já tenha feito isso. Talvez coubesse a nós repensar se nós já não fizemos alguma vez um comentário leviano, destacando o defeito de alguém, só porque a gente não gosta dessa pessoa, porque ela já fez alguma coisa contra a gente. E quando a gente ouvir das outras pessoas, elas irem trazendo alguma informação negativa sobre alguém, pensar: esse meu irmão aí, acho que ele deve estar se vingando do outro. Porque na maioria das vezes o que nos estimula a falar alguma coisa de alguém, destacar um erro dessa pessoa, é porque nós não estamos bem com essa pessoa. Porque quando a gente ama uma pessoa mesmo, de verdade, a gente não sai falando dos defeitos dela para as outras pessoas, porque nós não queremos que essa pessoa se torne alvo de ninguém. Não é assim? A gente tem coragem de chegar e falar mal do filho que a gente ama tanto, da esposa, do marido, e ficar falando mal para eles, deles, para pessoas estranhas? Às vezes a gente fala com um familiar, lamentando, reclamando de uma situação que nos incomoda, mas a gente não chega falando para o vizinho mal da nossa família, porque a gente ama essas pessoas. Agora, por que que a gente vai falar mal de um colega de trabalho para outro colega de trabalho? É porque tem alguma diferença com ele. Então aí está um tipo de vingança que a gente não percebe. A gente não agride, não ataca aquela pessoa, mas porque tem uma desarmonia com ela, a gente passa a falar dos defeitos dessa pessoa. E às vezes a gente se torna leviano, e o que a gente pode fazer? Que é muito grave isso. A gente aumenta o erro que essa pessoa praticou. Passa a dizer que é uma coisa mais grave do que era realmente. Então isso é algo que é uma grande armadilha que nós às vezes podemos cair na vida. Devemos meditar muito nisso. Sempre que formos falar de alguém, pensar realmente: isso que eu estou falando é verdade sobre essa pessoa? Se é verdade, realmente é bom que eu fale isso? Se é verdadeiro, se é bom, eu gostaria que falassem isso de mim? Porque às vezes as coisas são verdade, talvez fosse bom, mas talvez a gente não gostaria que as pessoas falassem da gente isso. Então é uma forma de a gente pensar e refletir se nós não estamos nesse mecanismo, né, da difamação, da calúnia. E as odiosas armadilhas é quando a gente às vezes cria uma situação constrangedora. Às vezes no ambiente de trabalho acontece muito isso. A gente está em uma disputa com um colega ali, e o que que a gente faz? Destaca o erro que ele cometeu. Dá um jeitinho de fazer aparecer para o chefe aquele deslize do nosso colega. Isso é uma dessas odiosas armadilhas. A gente criar uma situação para complicar alguém. Mas graças a Deus a gente não pensa assim, não é? Graças a Deus a gente não age dessa forma. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a vida nos traz uma situação em que a gente, sem querer, pode entrar nessa. Porque às vezes a gente tem algum sentimento antagônico contra alguém. É por isso que Jesus, na grandeza espiritual dele, falou: se você tem alguma coisa contra alguém, vai conversar pessoalmente com a pessoa. Esclarece o fato. Tenta se reconciliar pessoalmente com ele. Se ele te feriu, te magoou, trata diretamente do assunto com essa pessoa. em segredo, não vai discutir também na frente dos outros, e tenta ganhar o seu irmão, tenta trazê-lo para você. Foi isso que Jesus ensinou, foi isso que Jesus falou quando a gente tivesse alguma diferença com alguém, e que não a gente saísse por aí falando dessa pessoa para as outras pessoas. Então ele nos deu uma grande oportunidade de a gente criar o bem na nossa vida, de a gente interromper esse ciclo terrível que a gente vem nas reencarnações, vence uma etapa, mas às vezes acaba atraindo para a nossa existência, para a nossa evolução, ligações às vezes perturbadoras. Quando a gente cria um desequilíbrio com alguém, uma desavença, um mal-entendido, uma confusão, e a gente não se perdoa sinceramente, aquilo é uma coisa que fica atrelada à nossa vida para sempre. Por isso que ele disse que nós tínhamos que nos reconciliar com os nossos adversários o quanto antes, porque tudo isso é aquilo que nos impede a evolução, tudo isso é o que nos tira a paz de espírito, é a dificuldade com alguém, é o que nos tira a tranquilidade. Então, nós temos que trabalhar muito no nosso mundo íntimo para não carregarmos mais nenhuma desavença com ninguém, para que sempre que tivermos um mal entendido, tentar resolver o quanto antes com as pessoas. Mesmo que a gente tenha que abrir mão do nosso orgulho, da nossa noção de honra, da nossa noção do que é certo e errado, mas não carregar no coração nenhuma desavença, nunca. Porque isso tudo é o que nos detém a evolução. Deixar de perdoar alguém é uma oportunidade que nós perdemos de estar mais próximos da felicidade. Porque o perdão é uma força muito grande de libertação de nós mesmos. Então perdoemos todos os deslizes que as pessoas praticarem contra a gente. Porque ali nós estaremos nos aproximando cada vez mais da nossa felicidade. E pensemos que as pessoas agem como agem, não porque elas são essencialmente más, porque nenhum ser da criação divina tem como essência o mal. O mal é perturbação, é desequilíbrio, é doença da alma. A maldade, a inferioridade, é isso. É o que não está pronto ainda, é o que não evoluiu. Então, quando a gente muda a nossa concepção e passamos a ver que o nosso irmão é alguém que ainda está por aprender, está por descobrir as leis divinas, está por compreendê-las, nós passamos a ter mais facilidade de perdoá-lo, então. E temos mais algumas lições sobre a vingança, que é assim: nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Aqui ficou difícil, né? Porque nós também temos momentos da vida que nós às vezes temos ali aquele ímpeto de fazer algo contra alguém, não é? De dar a lição naquela pessoa, não é assim? Eu vou mostrar para ele o que ele merece. Mas nós que estamos querendo evoluir, aprender mais rápido, nós que estamos querendo nos libertar da matéria mais rapidamente, queremos a paz, a harmonia, nós temos que lutar muito para não nos entregarmos à vingança, nunca. Sabe como a gente cria vingança também? É a gente guardar na lembrança o erro de alguém ou uma palavra que fira essa pessoa para dizer naquele momentinho certo, quando a pessoa apresentar alguma fragilidade, e a gente vai lá e fala aquilo que é indevido. Isso acontece muito nos relacionamentos. Às vezes a gente não tem coragem na hora de falar para a pessoa, mas a gente fica guardando aquilo na forma de uma magoazinha dentro da gente. Não é assim? E quando a gente tiver a melhor oportunidade, a gente solta algo para falar. Para falar do erro dela, do defeito, para trazer à tona alguma coisa que põe aquela pessoa num estado mais inferior que o nosso. Isso é vingança também. Então a gente tem que se desarmar em todos os sentidos, não só fisicamente, mas nós temos que desarmar o nosso sentimento, a nossa suscetibilidade. A gente tem que ver as pessoas sem mágoa, sem ressentimentos, aceitar que a imperfeição delas as levou a ser o que elas são, a fazerem o que elas fizeram. aceitar essa condição humana, não ter expectativa de que as pessoas serão sempre nobres, sempre íntegras, sempre corretas. Porque às vezes a gente tem demais essa expectativa e às vezes a gente acaba esquecendo que o ser humano é frágil, porque ele está aprendendo ainda. Porque nós temos uma noção de que nós somos muito fortes, nós podemos muito, nós agimos sempre corretamente, mas quase todos os espíritos que estão hoje encarnados no planeta, todos ainda vão falhar algumas vezes, outros milhares, porque há muito por descobrir do que nós somos ainda. Quando a gente tem essa consciência, a gente passa a ter humildade. E tendo a humildade, a gente não vê o outro como inimigo. A gente vê o outro como irmão. Porque a gente reconhece que nós somos falíveis, e ele também. E eu o desculpo porque eu também preciso de desculpa. Isso é a verdadeira, então, humildade, que nos ajuda a vencer esse desejo de se vingar do nosso próximo. E vamos ver mais lições, então, que esse capítulo tão precioso tem para nós. Sobre o ódio. O amor é condição para ser feliz. Então, enquanto a gente tiver ódio de alguma coisa no mundo, eu tenho ódio desses políticos. Você está adiando a felicidade. Eu tenho ódio dessa pessoa que fez isso, isso e isso. Eu tenho ódio de quem faz isso para a criança. Eu queria matar aquele sujeito que faz isso com os animais, que maltrata os animais. Enquanto a gente tem esse sentimento, nós estamos adiando a nossa felicidade. Porque como alguém pode ser feliz no universo que é regido pela lei de amor, se ele está em sintonia com o que é o inverso do amor? Não tem como, é desequilíbrio. Veja, amor não quer dizer que a gente aceita, não quer dizer que a gente gosta, não quer dizer que a gente acha que tem que acontecer. Amor é a gente não querer o sofrimento do outro, ainda que ele esteja errado. É a gente não querer que o outro sofra, ainda que ele mereça. Porque nós não temos noção do quanto um ser humano deve sofrer. Nós não sabemos a medida do sofrimento que alguém tem que passar para pagar alguma coisa errada que ela fez. O único no universo que tem essa possibilidade de saber é Deus. É essa força incrível e extraordinária. Ele é o único que tem como saber o que cada ser precisa passar na sua evolução. Até os espíritos puros se submetem a essa ideia. Quando eles planejam e pensam em todo um processo educativo, evolutivo para coletividades de espíritos como a gente, também se subordinam a esse princípio. Eles não criam sofrimentos para ninguém. Eles encaminham para que cada um encontre aquilo que a própria lei divina vai estabelecer na vida dele. Então, nenhum ser do universo pode determinar sofrimento para o outro. Toda essa desarmonia que nós presenciamos nas relações humanas, de qualquer instância, é por causa disso. A gente não compreendeu ainda que nós não podemos criar sofrimento, nem que seja para exercer a justiça. Nós podemos conter, deter para que alguém não erre, mas dizer que nós vamos criar tal castigo para tal erro, nós não sabemos a medida. Porque o quanto cada um é responsável pelos seus atos, nem mesmo o próprio indivíduo sabe às vezes. Então, como que nós vamos poder determinar penas baseadas em sofrimento? Por isso que para nós, quando a gente pensar em justiça, seja nas nossas relações, seja como sociedade, a gente tem que pensar numa justiça pautada no amor e na educação. Nunca aquela que puna, nunca aquela que fira, nunca aquela que traga sofrer só para pagar o que fez de errado. É por isso que nós estamos vivendo hoje esse caos na sociedade, por isso que o nosso país está assim. Quando nós começarmos a deixar de desejar a vingança como forma de correção e pensarmos em educação, nós teremos mais equilíbrio na sociedade. Que cada um que errou vai pagar tintim por tintim do seu erro, isso é inevitável, isso nós não temos qualquer dúvida. Por isso que a gente não precisa se preocupar em que alguém vai deixar de ser punido. Mas nós temos que trabalhar para criar na sociedade uma justiça que impeça o indivíduo de errar e que dê a ele a oportunidade de refletir, de meditar o seu erro e até de repará-lo. É só assim que a gente vai encontrar o equilíbrio e a paz. Porque a vingança, ela desencadeia no outro a raiva, o ressentimento. Como nós já vimos, o desejo da vingança nos liga mentalmente a seres perturbados. Então, nós não conseguimos trazer paz quando o que rege as relações é baseado no princípio da vingança, do ódio, baseado nesses sentimentos destrutivos. E o Evangelho também nos traz essa lição. Jesus exemplificou este preceito. Ele tinha poder para destruir o Império Romano. Ele tinha poder para subjugar todos os sacerdotes, todos os fariseus. Ele dava visão aos cegos. Ele podia tirar a visão dos que viam. Ele punha as pessoas paralíticas em pé. Ele podia quebrar as pernas dos seus inimigos. Ele caminhou sobre as águas, manipulando fluidos espirituais. Ele podia criar formas destrutivas. Mas em nenhum momento ele usou o seu poder para destruir. Até quando quiseram que ele se tornasse um líder do povo, e ele tinha carisma para instigar todos os judeus a se voltarem e expulsarem os romanos dali. Ele tinha carisma para dominar intelectualmente todos os líderes do povo hebreu. Mas em nenhum momento ele usou o seu poder para subjugar ninguém. Então Jesus exemplificou que o amor, ele não domina, ele não subjuga, ele não se vinga. Ele faz o quê? Ele ajuda o outro a despertar. Ainda que isso traga sofrimento para você. Ele demonstrou isso pessoalmente. Então Jesus exemplificou que o amor era a única condição para ser feliz. E do Evangelho nós temos que o amor aos que nos perseguem nos faz diferentes deles. Porque quando eu os odeio, eu estou sendo como eles. Estou me ligando mais ainda a eles. O Evangelho também nos diz, amar aos que nos ferem é prova angustiosa. Realmente, não é fácil. Mas tudo que é mais difícil traz uma conquista maior para a gente. Então, nos esforcemos para vencer as nossas animosidades, porque nós vamos ser melhores. Às vezes, quando a gente ouve falar de pessoas como Chico Xavier, aquela doçura de pessoa, aquele ser incrível, extraordinário, cheio de bondade, a gente fica pensando, como existe um ser assim? E não só ele, graças a Deus a humanidade tem diversos outros exemplos de pessoas boas, generosas, puras de coração. E a gente fica pensando, por que Deus fez ele diferente da gente? Não fez. Na verdade, eles são espíritos que passaram por lutas, por desafios como a gente. Só que a diferença é que, ao invés de ficarem degladiando, brigando, revidando, odiando, se vingando, o que eles fizeram? Eles descobriram que perdoando, amando, compreendendo, seria mais fácil se libertarem da vida material. Seria mais fácil de evoluir. Então, são seres que passaram por provas angustiosas, passaram por grandes lutas. Nós temos aí inúmeros romances espíritas que eles nos trazem a história de seres bondosos que sofreram dificuldades junto a pessoas perversas. Mas eles venceram as suas provas de que forma? Com amor, com perdão, sem cultivar o ódio. Eles são exemplos para nós, então, essas histórias todas, de que a única forma realmente de nos libertarmos é realmente não odiando. É aceitando o outro como ele é, ainda que ele nos fira. É óbvio que nós temos direito de nos preservar, de nos proteger, nós temos como nos isentar, mas nunca fazer isso com a violência, mas sim com o amor, com a bondade, com a doçura. O Evangelho também nos diz que nesta ou em outra vida somos punidos por violar a lei de amor. Se nós ainda não temos a paz no mundo, é porque nós como humanidade estamos violando a lei de amor há muito tempo. Quando a gente deter essa força que nós temos instintiva de agredir, de ferir, de machucar, que é parte do nosso passado primitivo. Quando a gente aprender a domar esse ímpeto, nós começaremos a cessar o sofrimento na nossa vida individual e coletiva. Então hoje tudo que nós estamos vivendo em sociedade é porque em algum momento nós desencadeamos isso que se volta para nós hoje. Queremos reverter isso? Tivemos então a paz nas nossas relações. E também nós temos que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Nós queremos a proximidade com Deus? Cultivemos o perdão, a paciência, a resignação. Cultivemos a tolerância para com o nosso próximo, a aceitação de como ele é. E nós estaremos próximos a Deus. Porque é isso que ele espera na sua criação. É esse sentimento universal, é esse sentimento de aproximação entre os seres, de cooperação, de respeito de cada um pelas limitações do outro. É isso que nos coloca, então, próximos de Deus. Não é fazendo oferenda, não é rezando ajoelhado, não é a gente fazendo nada que é material, nada exterior. Certa vez Jesus disse isso também. Você vai levar a oferenda ao templo, larga lá aquilo que você está oferecendo e vai primeiro se reconciliar com o seu irmão. Aí volta para se dirigir a Deus. Como que a gente pode, ao orar, ao nos endereçar a Deus, a gente tendo algo contra o nosso irmão? Então nós vemos que a única forma que nós vamos ter de conquistar a paz não será pela violência. A única forma de encontrar paz na nossa vida não será com vingança, com ódio, com raiva, com ressentimento. A única forma de conquistar é pelo contrário dessas situações. É perdoando, é aceitando, também se preservando, óbvio, mas sem rancor, sem ressentimento, sem desejo de vingança. E quando a gente souber que alguém que nos feriu está sofrendo, que nós tenhamos compaixão. Se a gente sentir compaixão por alguém que nos prejudicou, isso, gente, é a revelação de uma natureza muito boa que nós já trazemos. Agora, se a gente se comprar, se satisfaz de pensar que alguém que nos prejudicou, está recebendo a lição dele, bem feito, mostra o quanto nós estamos ainda no início dessa evolução espiritual. Essa é a nossa mensagem para essa noite. É uma mensagem antiga, vem desde o tempo de Jesus. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Só assim nós vamos ser filhos de Deus, ou só assim nós vamos estar próximos de Deus. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a força para a gente conseguir essa realização. Muito obrigado, gente.